Foi Papa Tango, visual 47. Visual 47, Romeu Papa Tango. Torre, 186. 186, Romeu Papa Tango. Agora Papa Tango, Romeu Papa Tango, na proa da rotatória, visual com tampa. Foi Patango, autorizado, curta final. Sim, fecha a porta na curta. Agora na curva, Romeu Patango. Curta. 3895, chame Recife. CIF 1251, alternado no 3325, subindo para o 340. 253225 para o 340, confirma? Afirmativo, restrito ao 340 pelo centro Recife. Restrito 340, 3895 graus. One two seven zero, which copy QNH 1013. 216 na previsora. Quatro zero, 6740, boa, ataque seria Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, reporte antes da Juliette, 6740. Afirmativo, descendo para 3 mil pés, reporte localizador. Copy number 2 to copy QNH 1013, 354-900. Ingresso agora à sua esquerda, portão 2, 6740. Esquerda, portão 2, 6740. Estabilidade, 3191, está pronto para o táxi, 74 a bordo, Guarulhos, 4 horas. 3191, livre táxi, frente, vai observar o webjet, vai ingressar no pátio agora. Táxi via pátio principal, Índia Alfa da ponta espera, 1862, é quando pronto, o ajuste 1093, o TAN 3191. Frente, observando o SPR, pátio Índia Alfa, 1270, right to copy? Red to copy, go 1270. Guarulhos, Fla Level 360, vai Opera Zulu 21, Airborne Runway 10, right turn, Airborne Departure, Alpha Transition, Salvador 119.35, and Squall Code 5003, go 1270. Roger, dito Guarulhos, Fla Level 360, Runway 10, right turn. Arbor departure, so left. Departure 119.35, 5003. 1270. That's correct. 1010. Report to Edge to start up and push back. I will call to back in traffic. 3-3-5-4-9-0, right to copy? Yes, as you please. Don't touch leaves, bro. Airborne 1-1-0, left turn, Momo Departure, Coquibu, after direct, Petrolin, Salvador 119.35 and small code 5020, 3-3-5-4-9-0. That's correct, to remote to a 4, report ready to start up and push back 3-5-4-9-0. Um na linda, cola, pistão 0, vento 0, 8, 0, grau 0, meia, nós. Autorizado, chama o táxi, 5728. Autorizado, chama o táxi, 5728. Gente, no corte de frequência, meu patão. Falo Salvador, voo 1777, ciente da Papá, para autorização e cópia, todo seguro. Que agora é cópia no 777, o número 2. Gente, poderia adiantar, tá isso? Dael. Dael. Mike Papalima, qual o nome do destino, confirma? A 510. Stand by to push back, stand 1-0, run 2-7-0. Anytime for 1-7-0. Papalinho, até pronto, copy. Grupo Zulu, Salvador, Grupo Zulu, cabeceira do Paraguaçu, 510. Pista 97, vai comprou a norte, direto do destino, controle 119.35 e o transponder 0132, o Mike Fallen. Fazendo cruzado 060 para 050. Estacionamento, táxi de decolagem, o Mike Fallen, um bom voo. 13 informes estabilizado. 2-2, só está estabilizado. 2-2, chega. Controle de Salvador, muito bom dia. O SAR 3191 decolou, levando 3.000 na sua escuta. 50. Pistão 0, curva à direita, saída da EL, LIDA e DEV. Controle 119.35 e o transponder é o 5565, Gol 1777. Seguro 320, pelo número Luiz 550, fora da pista 190, com a primeira curva direita, na da Euleda Bidev, 1193-55565, transponder gol 1777. Correto, 1777, porta 15, chama a porta. É porta não. Paulo Web 5728, está pronto para o táxi, 126 a bordo, autonomia de 4 horas e 5, alterna na portaria. 5728, Oliveira, táxi em frente, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera 186, 1013, uma boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 186, 1013, 5728. Fiz 191, como é recebe o controle? Recebo 5%, senhor. Grato. Benzero is clear, pushback and startup is 10-10, support that. Mano, autorizado o táxi, a porta da colagem, Mike Falima, capoeira no site. 8632, 10 obrigado. Salvador, voa 3236, passando externo, baixado e travado. Palima, autorizada, coloca o ano 10, pronote inicialmente, 25 graus, 069, fora do sol. 3236, 1.6, 25 graus, 0.8, 9, 3, 2, 1.6. Como é que recebe o controle? Ato. Salvador, boa tarde, sou 3204. São 3204, ação de identificação, chegada a mar e desse mantenha 2 mil pés de ajuste de altímetro 1 a 0 no 3. Perfeito. Qual foi a altitude que foi autorizado? 2 mil pés, ajuste 1003. 2003, obrigado. Ok, tráfego que recebe está 5 milhas, reduzida a 130 nós, completo final de chame 2, 118.6, passagem 2, 18.6. Controle, olha, o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, 510, condições visuais, direto destino, com fim destino. Está presente então, direto destino, 510, o Mike Papa Lima, destino a Cabaceiras do Paraguaçu, na radial 330, 55 milhas. Tem, chama 20 milhas afastado. Chama 20 milhas fora, o Lima. Solo azul no 3, livra à direita, solo 21 decimal 9. Direita 1219, boa. Ótimo, né? Tira, Matigo. Salvador. Pode Salvador, boa, 732, no meio. Tom 32 no meio, boa tarde, táxi via Alfa, reportando o táxi aí, Juliette. Alfa, Juliette, pode tirar 732 no meio. Autorizado, pouso no 022, CZ. 5728 após 09 na final, ali mantém, cabeceiro no 0. Após a lata final, ali mantém, 722. Roger, go 1272, clear taxi via main apron, taxiway India. When you're ready at the road point, contact tower 118.6. Altimeter Terry 1013. Roger, taxi via India, road point, tower of 118.6. Azul 4463, pronto para cópia? Azul 4463, Salvador Ilhéus, autorizado nível 1 no 60. Decolagem da 1 no 0, a primeira curva à direita. Prefiro a saída da Euleda, após Leda, voa direto Ilhéus. 5013 no transponder e o controle opera em 1 no 9.35, azul 4463. Retor 230, solo 05, direita solo 121, decimal 9. Direita solo 121, decimal 9, 230. Back, portão 03, reposto quando pronto. Então 312 no meia, vai dar passagem ao Boeing da Gol, que se dirige ao ponto de espera. Após o tráfego, ingressa Juliette 09, ao portão, então 312 no meia. Gente, apesar de estar proporcionando o órgão para transporte, está aguardando. 2230. Só informando, o TAM 32 no meia, a única taxi que temos é essa, ok? E infelizmente o voo já tinha puxado antes do seu pouso, então não tinha nem como ingressar no portão. Solo para 2230. Confirme. Passaria do 2230. Boa tarde, 2230, táxi via Alfa, reporte Anza, táxi Juliette. E alvo, Porto da Rosa, Juliette, 2230. Azul 4207, chamando solo. 360, um minuto, cópia o 4207 da Azul. Controle 19, decimal 35. Olá, 3, é acureado. Controle Salvador Web 5728, bom dia. Aqui é 5728, contato em cadastro, 1233, se quiser. Confirmado, Matheus 3508, 5728. Assim. O passarei dos 230, aguarde previsto o portão a remota 14, porém se encontra ocupada por uma TR da Trip, ok? Aguarde no contato com a infraero. Ok, tá aguardando aí. Go 1270, clean line up and take off. Runway 10, wind 100 degrees, 06 knots. Line up and take off, go 1270. T2230 via Juliette, remota 13, quando lá tem sinalizador. 4207, pronto para cópia. Azul 4207, Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360, nível autorizado. A rota é a Upper Zulu 10. Decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, voa posição Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Upper Zulu 10. 5553 no transponder e o controle em 1 no 9.35, azul 4207. Afirmativo, o controle em 1 no 9.35 e o transponder em 5553. No portão, após quando pronto, fracionamento puxa azul 4207. O objeto 6741 Guarulhos, autorizado nível 340, rota Upper Zulu 21. Decolagem da 10, pista em uso, primeira curva direita, perfil da saída Arbor, após Elefa, onde intercepta a rota Upper Zulu 21. 5022 no transponder e o controle em 1 no 9.35, o objeto 6741. Correto, 02 ao portão, e após quando pronto, fracionamento puxa o objeto 6741. Consider our bonnet 20, call the path control 109.35. 119.35. 35, thank you. Good day. Uno prossiga 507, condições visuais na escuta do controle. Confirme seu destino. Redeção na subúrbio. Ok. Temos um tráfego agora prosseguindo para a aproximação pista 90, atenta ao mesmo. O senhor tem como informar a proa ideal da presente? Confirme. O senhor tem como informar a proa ideal para a presente? Da presente? A presente proa, qualquer alteração informará. Tá ok. Salvador Departure Control, this is o 1270, Arbor Departure. Bell 1270, radar contact on departure, climb and maintain flight level 360 on Arbor, departure. Roger, clear to climb 360. Go 1270. Fala Salvador, go 1-777. Gate 5 para puxa e saneamento. Uno, 777-05, o portão está livre, reporta táxi. Livre, reportada para o táxi. Uno, 777. Gente, só minha vitrine desafastada, por gentileza. Eu não tenho contato radar mais com a aeronave. Aqui. 6804, completa final e o procedimento, chame torre na frequência 118.62. Oi, Freya, obrigado. O 4463, totalmente pronto no 03. Boa tarde, São 3804, baixado para baixo, estabilizado para baixo. São 3804, vento 120 graus, 089, autorizado pouso, pista no 0. Pouso no 0, São 3804. O objeto 5728 chama agora o centro Recife na frequência 12545 alternando 12685. Sete aguarda, por gentileza. Aí o 3804 lembrou. Solo 26, solo 2009, 3804. Voo no 754, acende educação, desce mantém a 050, chegada a Mari. Ajuste a altímetro no 0, no 3. Chegada a Mari, desce para 50, ajuste padrão, voo no 754. Alfa, contato para GDS, 3204. Solo com 1777 com 182 a bordo, 243 de autonomia, alterna com fim, pronto para o táxi. Afirmativo, 1777, segue o Embraer da Azul à frente como número 2 no ponto de espera, chama a torre 186, o altímetro no 0, no 3, bom voo. Gente, segue o Azul, ponto de espera 186, obrigado. No mais tardar 4 minutos. Apenas dois tráfegos irão taxar sua cauda, ok? Azul 4463122 a bordo, 1:50, só confirme a autonomia, por gentileza. Quero 1:50. Gente, azul 4463, via Índia, no ponto de espera chama a torre 186, 1003 no altímetro, bom voo. Confirme, por gentileza. Após o voo, livrar o eixo aí da taxa Juliette, tá? 3804. Logo, 37, Juliette, 11, 3804. Azul 4076, acione identificação, desce e mantenha 060, chegada à mar e ajuste de altímetro no 013. Após o 737-800 da Gol, está ali.